Your body resign, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Or every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, you were the words that I needed to say. You hurt under the surface, like troubled water running cold. DJ Murilo Mien, aprovado pelo gosto popular. O mestre, me atende, cara. Eu sei que tu aceita um pix. Pelo amor de Deus, cara. Nosso som é mansão, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Com DJ Murilo Mix, a sua festa vai bombar. Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Baila comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. DJ Murilo Mix vai tocar. Ele detona em Arapixi. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. É banda Fruto Sensual. Quidinho absoluto, aceita meu amor, tá meu bem. Você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Com DJ Murilo Mix, a sua festa vai bombar. Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Baila comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. DJ Murilo Mix vai tocar. Ele detona em Arapixi. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Baixe agora o CDs no canal oficial DJ Murilo Mix de Arapixi. Deixe seu like, se inscreva-se e ative as notificações. Ei, DJ, ela quer um pix, mano. Ele não vai, não. Lá vai, povo. Luz. E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz. Eu não sabia que os anjos desciam, até o dia em que eu te conheci. E todos aqueles que me diziam que o amor não existe hoje me vem a sorrir. Por isso é que eu te amo. Atende, mestre. Tô querendo te beijar, eu vou te beijar. você tem namorado, fica do seu lado e fala pra ele que você é uma coisa de cagar pra vida de felicidade. Vem, mata logo de beijo, cadê pra vida de liberdade. Vem, mata logo de beijo, quando te beijo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar, tô teu beijo meu. Tudo que a gente já fez, sozinho, caiu no piseiro. Ô, oh, vira agora a porta e eu compro essa bebida pra não dar tempo de escolher. Eu chamei lá meus amigos e chamo as amigas, mas tô um videozinho pra você dar na TV. Aí foi só um storyzinho com o paletão ligado e as garrafas de gin. Foi só um storyzinho quando tu viu as novinhas bater saudade de mim. Aí foi só um storyzinho com o paletão ligado e as garrafas de gin. Foi só um storyzinho quando tu viu as novinhas. Ative as notificações. Ele não vai, não. Todo dia e vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, Rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em Bota o capacete que lá vem pedrada. Ele não vai não. É o Murilo Mix, porra. Forte a saudade, as lembranças do nosso amor, nem o tempo apagou. O meu sentimento é de verdade, a você eu me dediquei, mas não deu valor. Solo baila sin marretio. Mi baila, mi baila, mi baila. quer um pix, mano. Produções, tipo assim, de rabão, tá cabelão, acha rosa cobiçada, rainha da sucessão. Cara, pôs essa maneira que aprendeu lá no vassal. 7 anos enganada, terminou com namorado. Rainha do sexo, passarinha. Quem diria? Foi um prazer te conhecer. Um belo dia. pra ti. Ela é espetacular, mulher, vamos sim. Vai fazer comigo várias coisas pra me colocar. Ela é espetacular, mulher, vamos sim. Vai fazer comigo várias coisas pra me colocar. Ela é espetacular, mulher, vamos sim. Vai fazer comigo várias coisas pra me colocar. Estava, estava, em cima da escada. Baixe agora o CD no canal oficial DJ Murilo Mix de Arapiti. Deixe o seu like, se inscreva-se e ative as notificações. Vai, vai, vai, vai.